desse amor. Bora subindo o clima. Que foi pra bem longe. Aqui não tem DJ, então máximo. E a gente detona, meu irmão. E eu fiquei só da tristeza. Como é que é? Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. E vem abraçando o nosso amigo Alex. Um abraço a você, Alex. Lá do Aurá, cara considerado aí do Franjinha, ao lado da sua celebridade, Sony Boa. Bora passear de carroça, bora, Alex. Onde andará o meu grande amor, que foi pra bem longe, não mais voltou, e eu fiquei só na tristeza. Igor Fino, também fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, Fino! É com até o Negão Velho. Bora, Balu! Grande Balu! O marketing do Barão Vermelho. É. Alô, Fino, parabéns! Seu amigo Xenon também. Sai do zap, Xenon. Chego até aqui, meu irmão. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Seu amigo Fino hoje resolveu o passeio de carroça. Trouxe o Balu, trouxe até o Necão do Polimento. É, Lava Jato VIPs. Se você ainda me pra depois, quantas vezes você me chama, você me chama, e um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Taradão da carroça, já por aqui, um abraço. É, vocês não conhecem o Taradão, meu irmão. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. música aí vai pro Everton Mix. É, um caso especial. No meu dia encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sonho. Abrindo as câmeras, já andando no salão. E a gente já avistou por aqui a Angélica das Megastops. Um abraço pra você. Eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Meu amigo Rosário, um abraço a você, Rosário. Tá chegando dia 14 de outubro. Tauari, Capanema. Festão dos Coroas. Confirmada a Carroça da Saudade. Vamos nessa. Alô, Bibi, do Pescoço na Piscina. Mentirinho da Nike. Júnior Barra. Quero você amanhã, em Conceição do Itá. Duvido. A Carroça. Sei que o fim do romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. A cigana voltou, né? Tá doido, meu irmão. Só me lembro de São Joaquim lá na Marambaia. Você certa vez me falou, molhei minha mão, que eu podia amar, mas temer o meu coração. Olhando em seus olhos, cigana, eu me apaixonei. Você foi embora, mas todo esse tempo eu me procurei. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta. Atenção, Romário, garçom Romário. Não, chega aqui com Milk, o negão dos conformes. Cerveja, meu irmão. Ele quer beber. O safadão solitário. Agora a vida pra mim com você tem valor. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer. Alô, Boto da Pedreira. Hoje ele pegou a fuga. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tenho você, tenho de volta meu coração. Cigana, você voltou. Me chamou Itacaré, né, meu irmão? É desse jeito com o nosso amigo Passarinho. Ele dá valor. Tá por aqui, passeando nela. Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui e não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos e dessa vez sobrou. O aniversário do Elton dos Potentes. Tá por ali. Galera chegando ainda.

seus olhos eu vi acender-se. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Nosso amigo, o Monteiro, a Lucineide, também por aqui, um abraço a você. Os seguidores da carroça, pode crer. Quero ver amanhã em Conceição do Itá, viu? Duvido. Vamos embora, Caribe Show! Linda como a madrugada, ela me olhava. Bem aqui pertinho, Santa Isabel. Querendo falar. Negra como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Michel Águia, a Júlia Águia já na área. Um abraço aí do Águia do Franjinha. Eles já vieram. Matheus, parabéns pro nosso amigo Elton. Lá dos Potentes. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Sequência aí de Flash Brega pra você dançar no Caribe Show, sexta-feira VIP, a melhor da cidade. Confira, é aqui, vamos embora! Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, ei. A saia cada vez mais linda, subia a minha atenção. E numa festa isso, dessa farofa aí. Eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tem. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. Céu que eu prometi. Vamos embora, bora, cara de pau! Aquele amigo Roberto Bigodinho, toda a comitiva de Maracanã, já por aqui, um abraço, pode querer, meu irmão, pela galera de Maracanã. Semana passada fizemos um showzaço Pai Deguão pra vocês, toda a galera lá. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo, não cansava de falar. Olhava para o céu azul, só sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me ama? Já já, música do Delano. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele sexta-feira, Caribe Show! Sexta-feira, VIP! Como é que é? Foi que me fez te amar. Música do Delano. Pois é, meu irmão. Conselho de amigo. Às vezes essas coisas acontecem, né? Aí me passa um filme. Essa música é a cara do Delano. Sente só! Você fez tudo que podia de você. Acreditou. Amigo Denis, o Siqueira, já tá na área. Aí, Denis, qual é a tua, meu irmão? Agora ela a loucura! Vai voltar. pode crer. Seu velho amor, aquele que ela disse não amar, que me maltratou. Mirandasat.com.br. Você entra nesse site, viu? Tem muitas coisas boas pra você fazer suas compras. Tudo que você tá precisando. Você quer saber? Nosso amigo Miranda do coração. Em seu lugar. Tá por aqui. Um abraço. Eu vou dizer. Tá até bom. Alô, Pintinho da Nike. Oh. Eu quebraria ela no pau. Cadê um Raul, hein? Talvez pela falta de porrada pra deixar você. Amigo Júnior Barra. Não sei o que pode ser. Confirmou presença amanhã em Conceição do Itá. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. É, meu irmão, como é que é? Neste sábado estaremos na semana do Ciro de Conceição de Itá, em Santa Isabel, Carroça. Domingo, Guarda da Prefeita, no Guamá. Segunda-feira, Metrópole City Hall. Eu só queria ter você pra mim, mesmo assim. Como nosso amigo Zezinho de Maracanã, um abraço a você. Não importa o que eu sou. Toda a galera aí. Eu quero você pra minha mulher. Não mexe com esse bigode, viu, Sabá? Pois é. Eu sei da vida que você levou, que você amou pra sobreviver. Balutas coloridas. Tubarão Vermelho tá por aqui. O marketing do Barão. O Negão também. O Negão do Polimento. Todo mundo. Nosso amigo Xenon também. Comemorando o aniversário do Fino. Aqui no Caribe. Lotado. E ser muito feliz. Também por aqui passeando de carroça. Ele já falou, franjinha. Toca aquela música que eu dou valor. E a gente vai disparar na íntegra. Nosso amigo Nieco também, o Roberto. Essa parceria que deu certo de Maracanã. Pode crer, meu irmão. Alô, bigodinho. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Meu coração de alegria então sorri, pois não esquece de ti, meu amor, minha voz.

Pedindo da Nike também. Júlio Barra. Adriane tá de folga hoje. Meu Deus. O pacote, pois é. Uma bebida piscina. Vamos embora. Bora lembrar desse tempo aí. O Vino do Lava Jato VIP lembra mais do que nunca. Ele e o Balu das coloridas. Também do Elton dos Potentes, o Cabanote formado por ali, também toda a galera dos Potentes, pode crer, meu irmão. Mais uma! Guaiando! E agora aquela coisa se vai poner buena aqui. Só para que se garante no salão. Bora, Marabá, bora, Marabá. Agapuia, aqui é party. Move your body, everybody. Minha gente é minha, latino el mundo. É na alegria, vamos junto a la montanha de mi patria. Americana, el acordeón, tocando fuerte. Y este es cierto, yo quiero verte chocando cuerpo, mojando la ropa. Así se goza, moviendo la cosa maravillosa. Con mucho swing, gelatín, calientita. Como el estiqui, que llana, que buena. Baila usted a la vuelta, pa' mí otra vez. Llegó el negro de la joya, fulano de tal. Gozadera total. Aí, vereador, tu te lembra que aqueles graves, tudinho, meu irmão, quando jogava essa vinheta aí, ó, passa o pano. Taíno indio, caribeño, el fue que diseñó su pueblo, el fue que compuso su ritmo, merengue arripia pa' su hijo, levante la mano, la abuelo pie, huya, tal amanecer, corriente, con mucha corriente, le son de forma de repente, agua al diente, fruta presidente, Barceló lo que beben la gente, fallando el weekend, gozando, totalmente, sigan acabando. ¡Hey! Quem dança mesmo, vou tocar minha última aqui, que lá vem o teu máximo detonando pra toda essa galera aqui do Caribe, que é a nossa sexta-feira VIP, a melhor da cidade, você pode conferir, né, meu irmão? Só pra quem dança essa aqui, que é a minha última. Bora, Josi, quero ver. Esse swing muito caliente, que mexe o corpo, mexe com a gente. Vem na latica, vamos gostar. Lá no vai dançar, vamos bailar. Sem ter medida, sem ter fronteira. Vai na segunda e na domingueira. Vem na latica, vamos gostar. Lá no vai dançar, vamos bailar. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, dança. Pra continuar bailando. We'll be right back. papai. Esse swing, muito caliente, que mexe o corpo, mexe com a gente. Venha na clica, vamos gostar. Lá no Radança, vamos bailar. Sem ter medida, sem ter ponteira. Vai na segunda, na domingueira. Venha na clica, vamos gostar. Lá no Radança, vamos. Que legal, que legal, que legal, que beleza. Franginha, mais uma sexta-feira. A nossa sexta vive a cada dia que passa. Vai ficando mais bonito, vai ficando mais gostoso. Aqui do Caribe Show. A gente só tem que agradecer aí o carinho imenso de todos que sempre estão aí nos finais de semana com a gente, sempre curtindo a nossa carroça da saudade, o nosso búfalo da Ilha do Marajó. E a gente não pode esquecer, Virgínia, que daqui a pouquinho a gente vamos estar lá em Santa Isabel, em uma festa tradição. Quando a gente fala de festa de tradição, é aquela festa que começa às 6 da tarde e vai até 7 da manhã, no outro dia. E o que é de bom é que bem do lado da sede tem um garapézão daquele estilo. Entendeu? Então daqui a pouquinho, a gente lá em Santa Isabel, lá em Conceição do Itá, uma festa de tradição. Domingo é no bairro do Guamá, Carroça da Saudade, fazendo a onda e a festa lá no bairro do Guamá. Tá legal? Você não pode perder. Segunda-feira, estamos de volta na Metrópole City Hall, a nossa segunda da ressaca. Vamos lá, porque as emoções estão apenas começando. Daqui a pouquinho, a gente bate o parabéns pra galera que está aniversariando hoje. Nossa amiga Breninha Hi-Fi também. Raíssa!